na tenda do encontro, o Senhor chamou. Moisés escutou, a sua voz ecoou. Filhos de Israel, venham adorar com ofertas sinceras. Vamos nos entregar. Bate-o sem mancha, de coração aberto, a porta do altar. Um ato tão certo, põe a mão na cabeça, a expiação queimando em louvor, aceita o coração. Que seja um holocausto, aroma de adoração, que suba a tua glória diante do altar. Queima em nós, Senhor, tua santidade, em cada oferta traz a liberdade. Os filhos de Arão com zelo vão servir, sangue espargido ao Pai a persistir, a lenha ardendo, o fogo a brilhar, cada pedaço em ordem a te glorificar. Ovelhas e cabras com amor a se entregar perante o Senhor. Vamos nos humilhar nas cinzas do altar. A graça vai fluir, queimando em amor. Vamos prosseguir. Que seja um holocausto, aroma de adoração, que suba a tua glória diante do altar. Queime em nós, Senhor, tua santidade, em cada oferta traz a liberdade. Vem com humildade a voar, rolas e pombinhos prontos a sacrificar. Cada gota de sangue, cada gesto de fé, queima em nós, Senhor, o que é teu, amém. Que seja um holocausto, aroma de adoração, que suba a tua glória diante do altar. Queima em nós, Senhor, tua santidade. Cada oferta traz a liberdade. Que seja um holocausto, um aroma de adoração, que suba a tua glória diante do altar. Queime em nós, Senhor, queime em nós, tua santidade, tua santidade. Cada oferta traz a liberdade. Na tenda do encontro, o coração a pulsar. Cada oferta é vida para te adorar. Em espírito e verdade, vamos nos unir. Senhor, nosso sacrifício é o nosso existir.